298 e ainda, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste 901. O 4298, boa noite, autorizada, linha de decolar, estão no zero, vento 090 graus, 8 nós. Brasil 4298, decolado aos 40, controle 119, decimal 35, um bom voo. 1935, muitíssimo obrigado, uma boa noite, uma boa Páscoa a todos. Igualmente. Obrigado. Controle Salvador, muitíssimo boa noite, Azul 4298. 300. É entrecortado, porém entendeu 300. Afirmativo, nível 300 como final. Ok, obrigado, Azul 4298. 1-7-0, good evening, clear the mat arrival, descend and maintain 4,000 feet, without restrictions, QN 81011, fly direct to Itapi position. Lima, level 360, Alpha. Level 170 desce para 2000, 3 ADLS, reporta um localizador. 2000, Complete fine on call tower now, 118.95 with Glenn. 118.95, good night. Salvador Tower, good evening, 3170, we are established on ILS, runway 10, we think you're down and lost. Country 170, please land runway 10, with 090 degrees, 12 knots. But we are clear to land on 3170. And 3170 on the ground at 05, located via taxiway Echo, taxiway Alpha Juliet, gate number 6. Voo 4220, boa noite, chega da Mari, desça e mantenha 4000 pés sem restrições, autorizado para hoje, TAP da presente. De TAP. Boa noite, autorizado a chegada Mari, desça e mantenha o nível 050, autorizado para hoje o TAP da presente. Autorizado para hoje o TAP da presente. 4220 nessa proa, pode interceptar? Autorizado, desça para 2000 pés, livre LS, sem reforço ao mobilizador. 2000, repousar no lote 4220. Então 3520, desça para 2000 pés, utilizado LS, X8, estamos zero, reporta no localizador. 2000 pés, chamada no localizador, 3520, ajuste a 1011. Sim, ativo, 1011, permanece. Obrigado. 3520, copia o controle. Afirmo, 2000 pés, 1011, chamada no localizador, 3520. Isso. No lote 4220. Complete final de semi torre em 11895, meu povo. 895, obrigado. Torre Salvador 4220, 3 milhas do externo. Estabilizado ILS. Azul 4220, ciente, confirmando embaixo travado. Ainda negativo. Reporta quando embaixo travado, ajuste no 0 no 1. Vai parar. 4220, confirmando embaixo travado. Matiu, senhorita, baixou e travou agora. Seguinte, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 10 nós. Livre pouso, 4220. Só confirmar o vento pro 4220? 090 graus, 10 nós. Sente. Interceptando o localizador visual 3520. 3520, complete canal de transmissor em 118.95, bom pouso. 118.95, obrigado, boa noite. Boa. Azul 4220, no solo 28, Lindeira via Fox, Taxena me escuta via Alfa Juliette, portão 03. Me escuta via Alfa Juliette, portão 3, 4220. Torre, boa noite, tá 3520. Tá 3520, boa noite, ajuste no 0 no 1, confirmando embaixo travado. Afirmo, baixou e travou. Ciente, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 10 nós. Livre pouso, 3520. Meia, boa noite, para a chegada Mário, autorizado para o EDITAP, descendo para 3 de país, sem restrições, registrado no 091. Na por hoje, tá? Pedrito 56. 3520, Solo 32, libera via Fox, taxiana, me escuta via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, na sua escuta, 3520, portão 1. Afirmo, 01. 01.